forte nos meus dedos igual anel. Cava, cava, zaki, ninja, bala, clava, full inferno. Máscara de Hanya pra você não saber quem eu sou. Young Sagon Cannon, Drift de RX7. Vou rachar caixa de câmbio se eu tiver de mau humor. Tokyo, tomare com a Nagawa Kizashi, que não é pra Harakiri, meu genoma Mangekyo. Yeah, eu não vou seguir Bushido, num gol AP sem as molas. Cara, eu só tô começando, Young faz música nova. Seis track em cada mix, seis vai me achar psico. Triple 666, imuniada no físico. Cinco seis gote na bota, achando que eu sou anticristo. Eu faço ciclo de chakra, eu colo em todas as provas. Tudo rachando de piso, onda celestial mega. Tipo um halter, sou ghost, mercenário tal, eu te mato com a língua. Já te falei que cê é linga, quem te falou que eu sou ninja? Eu sou um monstro, um oni, pode chamar o Jean Renault. Ninguém rouba meus orbe, Megatron ou Megazord. Bazara reencarnado, cheio de sangue do Valford. Mergulhei no lado escuro e saí do outro lado querendo voar. Kawasaki, ninja, bala, clava, full inferno. Máscara da morte nos meus dedos igual anel. Kawasaki, ninja, bala, clava, full inferno. Máscara de Hanya pra você não saber quem eu sou. Esse é o fim da era ninja.